A banda que preenche o destaque desta semana aqui na Boa Nova, já várias vezes aqui foram referidos, que era a propósito de quando falámos aqui com os Fado Morse, se bem se recordam, com o seu folclore hardcore, que era quando falámos em vários projetos onde participa, por exemplo, a Celina da Piedade. Pois os Chocalhos é uma banda de fusão, uma banda de baile, podemos assim chamar, porque falam nisso mesmo, nos seus projetos de baile, mas um baile que mistura tudo o que é de música tradicional portuguesa e depois tem desde mazurcas ao jazz, mas nada melhor do que falar com eles próprios para ter essa noção. E temos connosco o Tosé, ele que é o guitarrista, presumo, é verdade, da banda. Tosé, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. A distância obriga-nos a ter sempre telefone, mas, enfim, noutra oportunidade será aqui connosco. Enfim. Ora bem, este Transhumances Groove, que é o vosso segundo disco, que agora sai para a estampa, está a ser apresentado aqui um pouco por todo o país, e é a noção de que, efetivamente, a vossa música é uma música de fusão com todo o tipo de sons, que tem por base a música tradicional portuguesa, mas depois vai buscar música tradicional, que não portuguesa, mas de outros países, naturalmente, mas convida a isso mesmo, ao baile. Exatamente, os Chocalhos são uma banda de baile, são uma banda de baile que faz concertos e faz baile. E é uma música de fusão, sim senhora. Nós tentamos meter toda a nossa música lá dentro, digamos. Nós somos pessoas somos músicos, vimos de várias áreas, sei lá, temos o Paulo que vem do barroco, o Édio que vem do jazz, eu que venho do rock, o Luís que vem da clássica e também do rock, enfim. E pomos toda a nossa música lá dentro. E como somos de cá, não é? Somos daqui, a ideia é de alguma forma reinventar a nossa música, voltar a colocá-la em cima do palco, mas no tempo de hoje. Nós somos gente de hoje que toca os instrumentos que existem e que estão à nossa disposição, e por isso fazemos essa música à nossa maneira, portanto, temos toda a música lá dentro, toda a música que temos, portanto, é uma música honesta, talvez, talvez digamos assim, uma fusão honesta. Uhum. Honesta, acima de tudo, porque é esmerada, não é? Portanto, há também uma preocupação de fazer isto com um critério musical apurado, bastante apurado. Sim, a ideia é essa, quer dizer, nós não, enfim, se bastante apurado na medida daquilo que é possível, portanto, tentamos que cada um é livre de fazer exatamente aquilo que quer. Portanto, toda esta música é, às vezes, o resultado é maior do que a soma das partes, ou seja... Sim, seguramente. Esse movimento sinergético acontece na música como em todo o resto. Florosinha, se ele quer casa, ele pode em casa, se ele quer esperar, esperar, mas ele esperar, pinta casa com ele. Rosinha, Flan Rosinha, Mami Jorge, manda aquel recado. Rosinha, gostar y vos me engrebucheo, mas esperan, vinta a casa cruel. Rosinha. É só na volta, Tano. Puta flan, Rosinha, palba a igreja, neta, pode ser lá tu. Palba somada, marca casamento. Nosso casamento é só na volta, Tano. Que louco. cubai, puta flan rosinha. Barba somada, marca papel selado. Alba igreja, marca casamento. Nos casamento é só na boita dano. Já não ouvimos falar de voz em termos de discos desde 2006, na altura, é verdade, pela mão da Heptatrade, portanto lançavam A Revolta dos Badalos. Sim. E agora, bendito, e continuamos nos Badalos, fomos aqui de transumância. Ora bem, nós aqui no Alberto Hospital, bem perto da Serra da Estrela, conhecemos perfeitamente o fenómeno da transumância. Agora sim, vocês conhecem porque andam um pouco por este país todo, ou porque em Lisboa também chega à transumância? Nós não somos só de Lisboa, nós somos uma banda um pouco atípica do ponto de vista da geografia. Portanto, sim, aliás, o que sei, o vosso mais perto é aqui da zona de Viseu, de Oliveira de Frades. Oliveira de Frades, exatamente. Que é exatamente onde estamos agora, mais exatamente em Alqueve, Torneiros, que é mais no meio da serra. Estou com uma vista lindíssima aqui a falar consigo. Se esforçar ainda me vê, portanto, oriente. Tem por trás de si o Caramulo, eventualmente. Exatamente. É só orientar-se ainda só a Serra da Estrela. Ela está branca, não tem como se perder neste momento. Exatamente isso. Bem, mas dizia eu então que somos um pouco uma banda atípica desse ponto de vista e temos, de facto, fazemos imensas viagens, mas aí neste disco aquilo que este nome, curiosamente, foi um nome que tinha surgido até para o disco anterior, para A Revolta dos Badalos, mas houve uma votação na altura com os elementos que estavam e não ficou. E ficou agora. Portanto, este nome não tem muito mais do que, ou seja, não há aqui nenhuma razão intelectual por escolhermos a transumância. Há sim este conceito de viagem, de viajarmos por todos os continentes e de pôr essas influências todas na música que fazemos, que é portuguesa, mas com estas influências todas que temos, sim senhor, mas a razão é sobretudo essa, é porque de facto é possível falar e deambular um pouco à volta destas músicas a partir daquilo que é a transumância. A busca de um sítio melhor onde estar, a busca de conforto, a busca de um. E este é o nosso conforto, portanto, é esta a nossa música. Vocês neste disco têm aqui temas mesmo tradicionais, a Saia da Carolina, que aparece nesta transumância extrema. É efetivamente o tema talvez mais sonoro em termos de conhecimento, não é? Acho que é daquelas músicas de roda para crianças que não há quem não a conheça, não é? E sabe que há imensas versões dessa música, mesmo os galegos têm várias versões da Saia da Carolina, há versões de Bossa Nova da Saia da Carolina, basta andar um bocadinho na net e encontra-se algumas. Nós fizemos lá à nossa maneira, vista dessa forma, e pronto, e apresentamos lá assim, é a maneira como quisemos tocar. Boa Nova, um mundo de emoções. Carolina baila, o lagarto dá o rabo. Bailaste, Carolina, bailai, sim senhor. Diz-me com quem bailaste, bailei com meu amor. Bailei com meu amor, bailei com meu amor. Bailaste, Carolina, bailai, sim senhor. Que saiu a Revolta dos Badalos, falava-se de que seria, havia aqui muito intelectual, que havia uma mistura de um caldeirão bem mexido e pronto a usar. Eu recordo-me que dizia isto na altura, era no blog A Trompa, o Rui Diniz. Ah, o Rui Diniz. Exatamente. Agora, até a fazer procura, fui à procura de referências aos Chocalhos e vejo no Ato Tambor, portanto, enfim, um outro blog uma página de referência nesta área, e que dizem logo que são, acima de tudo, um projeto arrojado e divertido. Ora, se dúvidas havia, aqui ficam esclarecidas. De onde é que vem esse aspecto de divertido? Há entre vós uma simbiose, uma interação que permite, de facto, este aspecto positivo, um bocado como os colegas vossos de outras bandas? Olha, nós fazemos a festa e quando estamos juntos e apanhamos os foguetes, não é? E apanhamos os foguetes também. Mas não sei, é curioso essa questão de ser um projeto divertido. O arrojado, enfim, o arrojado eu acho que é mais natural do que arrojado. O divertido, talvez porque além de estarmos a tocar uns com os outros e termos este projeto em comum, também somos amigos e portanto gostamos de estar juntos e tocar todos juntos. E isso talvez se mostre, enfim, um pouco em palco, digo eu, não sei. Enfim, as pessoas dirão quem for aos concertos. Agora, onde estamos é para fazer a festa, isso seguramente. Isso seguramente. Do Rio. três anos de separação entre estes álbuns, deve-se de facto estarem envolvidos noutros projetos. O caso da Piedade aparece, nomeadamente, com o Rodrigo Leão. Rodrigo Leão, né? E não só, portanto, aqui eu julgo que ela aparece no projeto Fuga, talvez. Sim. Exatamente. Sim. Eu estou aqui a pensar, porque das vezes já falei nela, portanto, não a conheço, nem nunca tive a oportunidade de entrevistar, mas sei que, tanto, que ela está envolvida em vários projetos, não é? Todos vós estão envolvidos em vários convites. Como é que se consegue juntar, pois, os chocalhos, sabendo que cada um de vós tem uma vida tão, tão complicada e atarefada? Bem, enfim, nós somos dos chocalhos, não é? E a ideia é que, antes de mais, é interessante ir experimentar outras músicas, porque isso é sempre enriquecedor e é possível, de alguma maneira, de fazer o transporte dessas experiências para aquilo que é a música dos casos. A música dos casos é uma música livre e sempre aberta a tudo aquilo que vem de fora. É verdade, temos outros projetos e vamos experimentando outras coisas. Cada um de nós, o Eddie está ligado aos Audible Architecture, que são uma banda de jazz fusão, o Vi está na banda da Marinha e tem uma outra banda também, os Traffic Jam, eu e o Paulo temos uma outra banda de raiz, digamos, um bocadinho mais radical, com instrumentos nossos aqui, enfim, que são os Nomas Urcabendo, e tudo isso serve também para vir com ideias frescas e com uma cabeça fresca para fazer música com os chocalhos. Portanto, não é muito difícil de gerir, ao contrário do que se possa estar aqui a pensar. Nós somos os chocalhos, e temos efetivamente outros projetos que têm de facto estes dois objetivos, digamos, porque também gostamos de estar com outras pessoas e tocar com outras pessoas e depois porque é uma ótima forma de vir com outras ideias mais frescas e com outras experiências e dá-las ao grupo. desde o passado dia 20 de fevereiro, que andam aqui um pouco por todo o país a mostrar este transumâncias. Sim, estamos em época de lançamento. Exatamente. Como é que tem sido a recepção deste disco, que aparece aqui em 3 capítulos, depois vamos lá falar? É verdade. Como é que tem sido a recepção das pessoas? Olha, está muito no início e tem sido muito boa. Fizemos uma pré-apresentação em Évora, no Espaço Soleiros, que é da Pet Chumbi, foi muito bom, estava imensa gente, tocámos os dois discos inteiros, foi assim um concerto grande, um concerto baile, e depois estivemos na Antena 1, também com Casa Cheia, no Armando Carvalheira, e na Sofia, para quem aproveito para mandar um abraço. Okay. E agora estamos durante os próximos tempos a fazer, portanto, os showcases nas FNAC. Ok, então se quiserem acompanhar-nos já agora, temos o site, oschocalhos.net, portanto, oschocalhus.net, ou através do MySpace, onde podem ouvir as músicas também, portanto, www.myspace.com/oschocalhos, e podem acompanhar a digressão inteira, que enfim, se está a compor, já temos 20 e tal datas para os próximos tempos, e as coisas ainda se estão a compor, portanto, ainda estamos no início, esperamos ter muitas mais e poder tocar o ano inteiro e mostrar o disco a quantas mais pessoas, é melhor. Com a vantagem de que as pessoas na Boa Nova é só chegarem ao site da Rádio Boa Nova e estão lá os links para as páginas das bandas que temos aqui em destaque, o que torna mais fácil acompanhar-vos. Ah, muito bem, muito obrigado então à Rádio Boa Nova. É assim que temos feito os destaques. Ai, Liana! Menina bonita! Que me lachada malagueta, não dá brinca! Aqui que o vosso disco tem 3 capítulos, se é assim que devemos chamar. Porquê é que resolveram dividir estes 14 temas assim? Olha, não tem nenhuma razão assim muito especial. A única razão era, nós tínhamos os temas todos, tínhamos todo o material e de alguma maneira era preciso organizá-lo. Portanto, quando chega a altura de dizer, bem, agora vamos ter que escolher as faixas, esta é a número 1, a número 2, etc., aquilo que tínhamos mais ou menos ou seja, era mais ou menos consensual de que as 3 ou 4 primeiras seriam essas, outras seriam outras, e de facto encontraram-se algumas linhas de força que de alguma maneira caracterizavam esses grupos de temas. Então resolvemos de alguma maneira não para balizar as pessoas e dizer isto é só isto e aquilo é só aquilo, mas para nos organizarmos também e para organizar de alguma maneira a audição, resolvemos de facto dividir em grupos de temas e em capítulos. E assim, é uma organização que é possível. Existem outras, mas de facto encontramos algumas similitudes, algumas semelhanças, desculpe, nas músicas e de facto tinham essas linhas de força, essas linhas que acabámos por descrever no CD. E enfim, as pessoas dirão se acham que sim ou que não. Esta foi a nossa organização. O tema que se conta em linguagem explícita, que pode eventualmente ferir as susceptibilidades mais sensíveis. Ouvidos ou pessoas! Se quiser ouvir, Despertador toca 7 da manhã, levanta embora. Ainda tenho bué sono, não quer sair da cama agora. Mas tem que ser, nada a fazer, tem que acordar o puto. Levanta Bruna, acorda, olha as horas, não te faças de surdo. Viste o puto, dou-te comida ao puto. Viste-me como assim, bem rápido, só tenho um minuto. Deixo o puto na creche, não posso perder o autocarro. Foda-se, já o perdi outra vez, não perdê-lo é raro. Estou novamente atrasado, no bus congestionado. Nunca consigo ir sentado, vou sempre de pé e apertado. Que faro, vou do bus para o comboio estressado. Do comboio para o metro, depois para outro bus congestionado. Chego ao trabalho atrasado, vejo o patrão irado. Mais uma vez eu chorei, mas há bocado dispensado. Intimidado, começo logo a bulir, desconcentrado. E a pensar nestas 8 horas de trabalho indesejado. Este trabalho é uma seca, não sei quanto mais tempo aguento. Isto acaba comigo diariamente, física e psicologicamente. Tenho que estar aqui a compartilhar o espaço com este cara douriço. Sempre a mandar pedidinhas como se fosse um palhaço de serviço. Foda-se, não tenho mesmo humor para estar a aturar esse panhonha. Próxima vez que eu vier com garçolas, dou-lhe uma burlaita na fronha, sério. A retina endoidece, parece uma máquina sempre em ação. O gajo mata-se aqui toda por ir, parece que as horas nem passam. Só stress, só tensão. Só stress, só tensão. Só stress, só tensão. Rotina. Já todo fatigado, a mesma história até casa, nos transportes apinhados. Chego a casa partido, minha esposa recebe-me aos gritos. Só que tirei umas merdas da gaveta e não pus no sítio. Escuto com ela, não é gritaria. O puto chora, pré-cena de novela, só histeria. Desabafos, ameaças, divórcio, descontrolo, ofensa. Já não tenho paciência para estas cenas, nem sequer resistência. És uma merda, tu não fazes nada, passa a vida sozinha. Estás a puxar por mim, vou-te fazer ouvir tudo o que tu não querias. Nem sabes o esforço que eu faço para olhar para a tua cara todos os dias. Estás feia, gorda, velha, podre, toda extraviada. Já nem consegues dar pressão, nem quando as luzes estão apagadas. Cabra, irrita-me tudo o que tu dizes e fazes, por mais que eu ganhe hábito. Sofro quando durmo contigo e tenho que sentir esse teu mau hálito. Enjoa-me tudo em ti, desde os teus gestos à tua figura. Viver contigo é como estar condenado a um campo de tortura. disco onde se mistura o afrojazz, o rock, o ska, o malhão, o corridinho, as mazurcas. O malhão foi mais na revolta dos Badalos. Os viras. Ora bem, tendo aqui isto, vocês depois não vão buscar aqui todo tipo de influências, mas não só, resolvem então ter convidados. Eu por exemplo, destaco aqui o Legaliza Malaquias. No Legaliza Malaquias é o Nuno, é o Inga, dos Blasted. O Valete está numa das versões de uma Chapelle Oise, que chamámos Chapelle Oise de intervenção. De facto, quem olhar o disco vai ver que temos imensos convidados. Exato. Esses convidados têm a ver com duas coisas. Antes de mais, que são pessoas que gostamos e que gostamos de estar com elas e tocar com elas. E que podiam, e as pessoas dirão se sim ou não, vir com alguma mais-valia, com algum benefício para os temas em questão. E eles foram surgindo naturalmente, é curioso. É curioso porque, à medida que íamos gravando, epá, aqui ficava bem, enfim, não sei o quê, e todos esses convidados fizeram absolutamente o que quiseram fazer. Portanto, em relação ao Valete, nós tínhamos essa base musical e demos e dissemos, estas são as tuas partes, tu entras onde tu quiseres, faz a letra que tu quiseres. Foi ele que escolheu fazer uma letra sobre a rotina, é uma letra dura, muito, enfim, é crua, é uma letra crua, não sei se já teve a oportunidade mal de mim, se fosse entrevistar, eu não ouvisse o disco. Enfim, portanto, é de facto uma letra dura, agora está aqui a passar um baixista de mota. Neste momento, okay, o Edi Cabral. Enfim, dizia-lhe eu que de facto os convidados fizeram aquilo que quiseram. Depois há aí, digamos que também outras pessoas que já fizeram parte dos casos, como é o caso do Vasco Casais, dos Dascarie, do Inga, que está nos Blasted, enfim, e que continuam de alguma maneira a contribuir para o projeto. Portanto, os casos são de alguma maneira uma grande família em que uma vez chocalho é um pouco para sempre chocalho, portanto, mesmo que as coisas, que a vida nos leve para outros caminhos, portanto, acabamos sempre por nos encontrar, muitas vezes em palco e algumas vezes em estúdio. E vai de roda, sim senhor, vira a vida ao contrário, malandro, quem é malandro tem cara santa de otário, olha a pinta do artista, manager vigarista, palhaço malabarista, músico trapezista, gaita transmontana, camponesa, abanabana, burro, irandês, macaquinho do chinês, os chocalhos, os retalhos, os atalhos, salvação, paulitanos de Miranda, onde é que estão? Gaiteiro, gaiteiro, gaiteiro, gaiteiro, gaiteiro, toca na rádio a gaita mirandesa, desafinada força da natureza, pop chula nacional carvalhesa, gaiteiro, gaiteiro, gaiteiro, gaiteiro, gaiteiro, toca na rádio a gaita mirandesa, desafinada força da natureza, pop chula nacional carvalhesa. gaiteiro, gaiteiro. Não sei porque ficamos aqui, há aqui um conjunto de entidades que parece que trabalham em uníssono. Falamos do Rodobalho, do Trollballs, do Pé de Chumbo, o Heptatrade, o Vosso Nome, o Folclore Hardcore, quer dizer, parece que há aqui um ponto de ligação muito grande entre vós. Mais ou menos. Enfim, no nosso caso, de facto, o Paulo, por exemplo, o Paulo foi um dos fundadores da Pé de Chumbo, que enfim, fez mais coisas do que o Festival Andanças, mas se calhar as pessoas devem conhecer a Pé de Chumbo um pouco mais pelo Andanças. A Pé de Chumbo é muito mais do que isso, portanto está sediada em Évora e tem uma atividade regular ao longo do ano. Enfim, a Celina, também da Pé de Chumbo, é agora a presidente da associação, e, portanto, acaba por haver aqui algumas ligações. Depois, há aqui um conjunto de entidades, de associações ou outras formas de associação que têm vindo a trabalhar nestas áreas do folk, da música de raiz, digamos assim. Eu não sei se alguém me vai bater por dizer isto, mas talvez seja um pouco isto, da folk, digamos assim. Sim, que é o caso, e isto aparece um pouco por todo o país. Isto é um pouco microcosmos, portanto as pessoas acabam por se encontrar naturalmente, portanto nós conhecemos o pessoal do Contagiarte no Porto, da Orfeu em Águeda, da Arca em Faro, da Pé de Chumbo, do Rodobalho de Coimbra, enfim, isto acaba por ser um mundo em que, aliás, o país é pequeno, não é? Exatamente. E quando estamos a falar de foco ainda é um mundo um bocadinho mais pequeno, portanto acabamos por todo, a Trabalhos, lembro-me agora, não só em Lisboa, mas um pouco por todo o país, que tem vindo a fazer bailes e concertos um pouco de norte a sul do país. Enfim, acabamos por nos encontrar todos. Não há nenhuma organização mafiosa aqui. ou pelo menos que eu saiba. Mas acaba por ser natural a gente encontrar-se uns com os outros, não é? Portanto, e acabamos um pouco por como, ter... dizia, como dizia aqui os vozes da rádio, numa entrevista que tivemos no seu último álbum, em Portugal quem se quer encontrar encontra-se, quer dizer, não há gato escondido. Pois, a probabilidade de não nos encontrarmos é que é mais complicada. Mais complicada, exatamente. Isto é pequenino, isto a gente entra em Braga e sai em Faro numas horitas, portanto isto é muito fácil a gente se encontrar. Só hoje é que não foi possível ir aí e tenho muita pena não estar aí ao vivo, mas também estou aqui no sítio bonito. Ok, também tive pena, mas enfim, mas vão ter que se redimir um dia destes. Vamos ter que nos redimir e ir aí de viva voz e dar-vos um abraço em pessoa. Ok. Ora bem, nós temos aqui à frente o Transumâncias Groove. Que tem um aspecto gráfico que, enfim, se há dúvidas houvesse que tipo de música estamos a falar, o próprio design a isto leva. Portanto, temos de um lado, no booklet interno, temos aqui as patitas de uma cabrita, que de um lado tem o terreno negro, do outro tem o verdejante. Portanto, a dar a entender as várias épocas do ano, por onde as cabritas iam, de facto, a transumância, isso obrigava, portanto, claro, mudar aqui e ali para apanhar à procura dos melhores pastos. Não é? Exato. Quer dizer que este disco tem de tudo? Tem o inverno, tem o verão, tem tudo aquilo que possa ser ouvido. Não sei, este disco tem-nos a nós. Uhum. Tem-nos a nós, isso seguramente. Tem-nos a nós como nós somos agora. Amanhã seremos outras pessoas. Portanto, nós somos sempre a construção, somos uma construção, enfim, em andamento, não é? Portanto, eu sou aquilo que fui até ontem, mais o dia de hoje. E esse disco tem-nos a nós, sobretudo. E depois tem-nos a nós com as coisas de que gostamos e as influências que sofremos e aquilo que achamos sobre o mundo e sobre as coisas no momento em que o fizemos, no momento em que o gravámos. É. Portanto, é um Polaroid de Os Chocalhos em 2009. É uma Polaroid, sim senhor, é uma Polaroid, olha, muito bem, acho que feriu muito bem. Okay. É um pouco de retirar a fotografia de um momento específico da nossa vida, que é, hoje já somos mais coisas, curiosamente, não é? Já temos até, já estou mais velhinho, já estamos todos um bocadinho mais velhinhos do que quando gravámos, que foi no final do ano passado. Exato. Portanto, já temos mais 2 meses, e hoje temos se calhar já seria um disco diferente. E eu digo que a felicidade de termos um dia de sol lindíssimo, portanto, nos permite também ter esta aura. Finalmente voltou o sol. É verdade. Eu chuva, mas finalmente voltou o sol. Mandei vir de propósito e estava a custar os olhos da cara, imagina. Ah, foi você então. Quem mais jogava podia ser? Com um acesso tão fácil ao São Pedro, não é? É verdade. Olha, agora já fica a saber, se calhar vou-lhe dizer uma cunha de vez em quando. Seja à vontade. Desde que eu possa, estou sempre disponível. Ora bem, o disco, quando chega ao estado físico de estar aí disponível para venda, para entrega, já como várias vezes aqui foi dito, é alguém, alguma coisa que deixa de ser vosso, passa a ser todos aqueles que os ouvem, não é? Qual é a expectativa para este disco, vossa? A nossa expectativa? A nossa expectativa para este disco, eu acho que não é muito diferente da expectativa das outras pessoas que gravam um disco. Ou seja, é que chegue ao maior número de gente possível e que as pessoas tenham acesso a ele. Seja de que forma for, e que o possam ouvir. Se o ouvirem com atenção, isso é fabuloso. É óbvio que gostaríamos de vender os discos todos e fazer uma reedição, porque isso também, de alguma forma, é uma recompensa por todo o trabalho. Sim, seria um barómetro muito interessante. Seria um barómetro interessante. Agora, hoje em dia, quer dizer, o mercado discográfico, editar um CD é quase um ato romântico, não é? Nós todos sabemos que este formato é mais um formato que vamos ver o que é que vai acontecer. Já sabemos que o disco já está na net, isto é muito fácil de acontecer, mas de alguma forma eu acho que continua a ser importante gravar um disco e editá-lo no suporte físico. Sim. Acaba por haver uma relação muito mais de proximidade, quase de afeto, diria eu. Eu pelo menos eu também descarrego muita coisa na net, mas depois vou comprar os discos quando posso e tenho orçamento familiar que me dá a possibilidade muito de comprar uns discos, portanto eu vou comprar aquilo que gosto e acabo por ter uma relação de facto muito mais próxima, muito mais à pele com aquilo que é aquele objeto do que se eu tiver num disco rígido externo no meu computador, ou se tiver numa pena e ouvir no autocarro quando ando de transportes. Dizia-me qual é a expectativa. A expectativa é que, comprando ou gravando de amigos ou retirando na net, baixando na net, é que as pessoas o ouçam e possam ter alguma coisa a dizer sobre eles. Se tocar um bocadinho, já é bom. Se fizer bater o pé, se fizer saltar um bocadinho, se fizer dançar um bocadinho, ficamos contentes. Pronto, é para isso que fazemos música também. Podemos comparar que, tudo bem, tem aqui o disco, mas que a verdadeira essência dos chocalhos estará ao vivo. Um bocado como, por exemplo, os Companhia Algazarra. A verdadeira essência dos chocalhos está ao vivo. Esta coisa... Sim. Deixa-me aqui pensar um bocadinho. Eu acho que sim. Eu acho que antes de mais, acho que a música que é tocada tem sempre uma força maior do que a música gravada. Mas como nem sempre podemos ter a banda que mais gostamos na nossa sala a tocar para nós, portanto, continua a ser interessante ter um disco e poder ir para lá tocar quando quisermos. Agora, essa frase que acabou de dizer, eu acho que é um pouco mais do que isto. De facto, na nossa banda, o estar ao vivo é de facto uma atitude um bocadinho diferente daquela que temos em CD, ou seja, o CD dá para gravar e aquilo é gravado assim naquele momento e não podemos mexer mais. Quem for aos nossos concertos, bailes, pode esperar tudo, menos que toquemos exatamente aquilo que lá está. Ou seja, é possível tocar, mas nós aquilo que gostamos de fazer é sempre uma abordagem ao vivo desses temas. Ele foi gravado dessa maneira e nós fazemos a nossa própria abordagem. Há improvisação ao vivo, sim senhor. Há improvisação sem rede também, muitas vezes. Mas de facto há uma abordagem diferente. E os chocalhos são isso. São essa festa, muitas vezes imprevisível, que não sabe muito bem o que é que vai acontecer, muitas vezes sem rede, mas somos um pouco isso. Portanto, acho que está certo aquilo que acabou de dizer. Acho que a essência dos chocalhos é de facto, sobretudo ao vivo, sim senhor. Estamos no carnaval e nada parece mal também, tem essa vantagem, não é? Exato. E que melhor festa que esta própria do carnaval. O carnaval, agora, diga. A propósito do disco, isto é uma edição do autor, portanto um investimento próprio vosso, e acha que este disco teria cabimento numa qualquer editora ou isso nunca se proporcionou? Olha, não chegámos sequer a mostrar o disco a editora nenhuma. De facto, hoje é de facto uma questão que se coloca. É uma questão interessante, aquela que acaba de pôr. Nós temos um produto gravado, temos um master, digamos assim, e agora o que é que vamos fazer com isto? Vamos dar a uma editora, vamos editar nós, o que é que fazemos? Bem, eu acho que a grande vantagem das editoras, especialmente há uns anos atrás, quando o mercado era uma outra coisa, era que as editoras investiam nos grupos e portanto, com um orçamento, enfim, mais interessante do que os próprios músicos podem ter, e havia o pagamento das horas de estúdio, dos discos, havia mais dinheiro para fazer a promoção, etc. Hoje em dia eu acho que o mercado mudou. Aquilo que optámos por fazer foi por editarmos nós próprios o disco e ter sim uma distribuidora, que a nossa é a Compact Records, e ter-se uma distribuidora para que ele possa chegar às pessoas, porque nos é mais difícil termos uma carrinha que ande norte a sul do país a deixar os discos em todas as lojas. Portanto, achámos que era mais importante essa parte do que exatamente andar de editora em editora e mostrar o trabalho que temos para ficar à espera se vamos editar ou por aqui ou por ali. E também por uma questão de alguma liberdade. Não quer dizer que não vamos fazer no futuro, logo se verá, mas neste momento acabámos por optar por isto. Portanto, editamos nós o disco, nós enquanto chocalhos, e temos uma distribuidora que o coloca nos locais apropriados para a venda de discos. Portanto, foi isso que fizemos. Ninguém. temos aqui o disco, espero de facto que seja um sucesso, um sucesso no sentido de que seja conhecido e que os chocalhos passem a ser um nome banal, um nome surpresa. Quando digo banal, digo que é um nome que não eu haja consigo, surpresa, não é? Não haja surpresa de que existe, não é? Muito obrigado, agradeço o agradecimento. Então, Zé, muito obrigado pela disponibilidade que teve para estar aqui, falarmos aqui da Boa Nova. E já sabe, a próxima será aqui naturalmente, é no hospital. Olha, muito obrigado, eu agradeço imenso, agradecemos todos à Rádio Boa Nova, estaremos disponíveis sempre que vocês quiserem e esperemos que num futuro muito próximo possamos ir aí e conhecermos a pessoa, okay. Que apesar de tudo é mais interessante do que estarmos aqui ao telemóvel a conversar. Exatamente, seguramente. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.